Mais uma. A máquina do tempo. Brilha no céu de novo uma estrela. Soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido. E a gente só pensa em de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento. Eu fico voando no teu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro da flor que crave canela. E eu fico curtindo da minha janela. Eu vou suave, hortelana. Portal do Arrocha. Pra galera que tá em casa. Mais uma da máquina do tempo. Eu chegar muito estranho. E deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, e deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Porque ninguém vai dormir nossos sonhos. Minha cara, pra que tantos planos? Se eu só quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Quantas vezes eu quis ficar solto. Como se fosse uma lua a brilhar no teu rosto. Cuida bem de mim. E então misture tudo dentro de nós. Porque ninguém vai dormir nossos sonhos.